sultanes. Você fica bem melhor assim, até o fim da semana que entra. Pelo mês adentro, colorindo espaço branco que ficou desde dezembro. Você fica bem melhor assim, até o fim da semana que entra. Pelo mês adentro, colorindo espaço branco que ficou desde dezembro. Sol da manhã, nunca depois do jantar. Limpe o sangue das mãos, você fica bem melhor todo dia. Das mãos, você fica bem melhor como está.